Programado pra morrer, nós é. Vixe, Joe, ó só que fita. Telei os bico lá na quina, já preparando as guaritas. Fazer o que se não foi o meu caminho? Minha vida por um triz entre a rosa e o espinho. Sofrendo acuado, nas ruas sou grilado. Várias fitas que rolaram com os parceiros lá do bairro. Lado a lado, qualquer bagulho que vier. Com uma bala na função pra tirar onda no rolê. Vários gambé, ha. Pagando um pau, cê tá ligado que no mundo tem dinheiro, tem moral, então eu sou. Meio confuso até se me pegam na madruga dando rolê no migué. Ah, vai saber, ó, o que eles estão pensando. Se me pegam numa dessas, me derrubo e passo o pano. Eu não dou boi, Joe. Sempre daquele jeito, no peito um grande aperto. Mas aí vou pelos termos, é assim que tem que ser. Fazer acontecer, sofrer sem ver. É a meta pra vencer, Joe. Na rua a gente aprende que os becas sigilos. Deixa pra quem entende, ó, que o bagulho tá louco. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é. Ao mesmo tempo tu quer tudo e não tem quase nada. Sua vida se desfaz como um passe de mágica, doidão. Você sabe que tu bagulho é sério. Se mosca com a mosca e mais um cinco. Incerto na birifa, dinheiro contra tudo. Dignidade e honestidade e mais um desses bagulho eu sei lá. Se a vida é culpa, caga e impa. Radiozinho, pensa só, tô fora desses B.O. E como vento eu vou suave flutuando na brisa da favela. Os maracas passo pano sem dar boi pra gambela. E sentinela só castela de cima do muro. Se suja e me erra, ha. Em meio ao frio suburbano da minha quebrada, vou pelos passos que trajetam toda na loucura. E cabisbaixo pelas ruas sujas de terra. É, o crime é foda, né? É, mas a vida é bela. Só na cautela, bem trajado, mas com um receio. Se eles me pegam, tem certeza, não sou o primeiro. O suburbano abordado pela sociedade, discriminado até mesmo pela sua classe. E desse jeito eu digo mesmo, e não, a vida é louca. Mas não sou louco de botar a cabeça na forca. Se correria é cota, eu faço meu desse modelo. Porque o crime é foda, irmão, eu levo jeito. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é. Vi uma pá de maloqueira, que cidade bem. Correndo em busca do malote de nota de 100. Sempre esperto, eu não sou Loki, também fui. Os novinhos tudo otário, boca de bascui. Sempre só, pois não confio em ninguém. O que cê quer tá aqui, dinheiro pra mim, você tem? Então passa boy, que eu vou na fé. Se quiser, mais tarde é só chegar. No migué vários chegados, que cresceu comigo. De só grande no bagulho, aí viraram inimigo, ha. Tô nem aí, deixa eles tentar subir. Se tentar vai cair e eu morrer de rir. Eu vou pela lei que a favela ensinou. Respeito, dinheiro, muita humildade, paz e amor. Ô Joe, por aqui eu sempre andei pelo certo. Tudo só no sapatinho, normal, quieto. É só fazer por onde que cê vai muito longe. Sempre na moral pra desviar do some. Pra desviar dos homens. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é. Programado pra morrer, nós é. O certo é ter no que der. Então sustenta que o bagulho tá louco. Que o bagulho tá louco, assim que é.